essa última sequência de hoje. Aproveite bem o seu fim de semana. Me faça um favor de ser feliz. Vem aí recado pro seu coração. Perca o hábito de receber elogios e não se permitir gostar disso. Alguém reconheceu uma qualidade sua que você mesmo não conseguia ver, e não há nada de errado em se orgulhar dela. Agora pense quantas outras qualidades que você tem e que as pessoas não apontaram e por isso você as ignorou. Exalte os seus pontos positivos, confie em si mesmo e em si mesma e se ame a cada dia que passar mais e mais. Abraço e a gente se encontra no próximo Classe. Este foi Classe A Nacional. Músicas para reviver e recordar. Encerra aqui. Classe A Nacional. Recordando as emoções. De novo, PT, PCdoB, PROS. Ô Bolsonaro, é verdade que você quer ensino à distância desde o fundamental para a criançada de 6 anos de idade? Eu sou mãe e estou preocupada. Sabia que milhões de crianças vão ficar sem merenda, sem uniforme, sem professora para ensinar? Eu trabalho para sustentar minha casa. E agora vou ter que contratar alguém para ficar com meus filhos. Você economiza e eu gasto. Ensina a distância para o fundamental. Que raio de ideia é essa, Bolsonaro? No final de 2014, resolvi disputar as eleições em 2018. Para tanto, comecei a andar pelo Brasil. E adotei uma bandeira, que é uma passagem bíblica. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma bandeira que ninguém quase acredita, porque como regra do nosso meio político, a mentira está acima de tudo. A receptividade que tive em todos os locais que eu fui do Brasil foi excepcional com essa bandeira. E obviamente a nossa responsabilidade aumenta, mas também a certeza da esperança que o Brasil pode mudar pelas suas potencialidades e pelo seu povo maravilhoso que tem e quer cada vez mais colocar alguém que seja honesto no poder. Dessa forma, nós podemos sim dar esperança ao nosso povo. Coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. PSL, PRTB. Então agradeço aí a sua atenção e fique muito esperto com as fake news. Depois que nós fomos muito bem sucedidos no primeiro turno, elas começaram a circular aí sem parar. Minas quer o novo, Minas merece o novo e esse novo depende de você. Romeu Zema, governador, 30, vice Paulo Brant. Estamos chegando ao término de mais um dia de trabalhos e lutas radiofônicas. Retornaremos amanhã, às 6 horas da manhã. Um novo encontro entre a emissora da Simpatia Popular, da Organização Xavier Pereira e você, ouvinte, razão de nossa existência. A sua atenção foi um incentivo à nossa peregrinação. Esperamos por você amanhã de manhã. Desejamos uma noite de paz e amor no seio da sua família. Porque só o amor constrói para toda a eternidade. Boa noite, sonhos felizes e que o amanhã seja mais um dia para darmos graças a Deus.